Já bem tonto e abatido pelas dores do ciúme, se vê triste na cantina, um boêmio já sem fé, os nervos à flor da pele e chorando sem remédio, como louco atormentado pela ingrata que o deixou, está sempre acompanhado do amigo que lhe resta, que lhe aconselha dizendo: chega de tanto beber, nada se arranja com prantos, nada se arranja bebendo, ao contrário faz lembrar e dói mais o coração. Uma noite como louco, mordeu a taça em que bebia, ele fez cortes profundos e sua boca destroçou, e o sangue que brotava misturou-se com o vinho, e na cantina com grito a todos estremeceu. Não te aflijas, companheiro, se me está sangrando a boca, não te aflijas, pois eu quero, com o que resta desta taça, limpar a marca de um beijo que uma ingrata me deixou. Moço, oh, sirva-me mais deste vinho, sirva-me, para que acabe esta grande obsessão. Moço, oh, sirva-me mais deste vinho, quero limpar gota a gota o veneno desse amor. Para que acabe esta grande obsessão. Moço, oh, sirva-me na mesma taça, quero limpar gota a gota o veneno deste amor.